através desse, venha comunicar. Eu chamava de amor, semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado. Ela tava com alguém, extremamente apaixonado. Oh, eu venho a público manifestar minha indignação. Trocado. Ô, oh, mamãe, por quê? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate. Através de si, venha comunicar. Eu chamava de amor, semana passada veio a milagre. Por intermédio de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado. Solta a voz pra mim, vai, vai. Eu vim vontade de repúdio a nenhum coração. Uma pouco de mais para ter me trocado. Eu venho a público manifestar minha indignação. JS Produções. Uma semana é pouco demais. Lojailson. Eu saí prejudicado.